Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes e autarcas presentes, Srs. Deputados, pesada confraria, Sra. Diretora Regional, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação, distintos convidados, meus senhores e minhas senhores, Comunicação Social. É com muito gosto que eu estou nesta feira, à semelhança de outras feiras onde estive durante este curto espaço de tempo, como disse o senhor Presidente da Câmara, que estou como Secretário de Estado. E porque é que é com gosto que estou aqui, necessariamente estamos em Oliveira do Hospital, estamos na área do queijo da Serra da Estrela, mas também é importante, de alguma forma, ver a dinâmica com que este setor de pequenos produtores, de produtores locais, conseguem ter um forte empenho em contribuir para a economia nacional e para que, de uma forma muito rápida e de uma forma muito concreta, consigam, através de bons exemplos de economia local, consigam, de uma forma concreta, conseguir desenvolvimento rural, desenvolvimento local e fixação da população. É evidente que o Sr. Presidente da Câmara trouxe alguns recados e algumas mensagens, recados e mensagens que eu gostaria também, de alguma forma, de transmitir. Quando hoje falamos em instalar jovens agricultores, estamos hoje a falar no sucesso de ter 280 jovens agricultores que semanalmente, que mensalmente se instalam através do projeto PRODER. Ou seja, há hoje uma nova vontade de chegarmos perto da agricultura e criarmos empresários agrícolas que tenham o sucesso em diferentes áreas que vão necessariamente desde a área animal, à área vegetal, à área agroalimentar. É também evidente que durante estes últimos anos o setor agrário tem crescido em Portugal e o setor agroalimentar tem contribuído imenso na área da exportação e na área da inovação. É um setor extraordinariamente dinâmico e é um setor que necessariamente o Governo tem acarinhado e que tem apoiado em diferentes níveis. E dentro desses níveis, e dentro especificamente na área dos pequenos produtores do queijo da Serra da Estrela e dos pequenos produtores de ovinos da região, também houve preocupação do Governo e temos hoje pronta a ser publicada uma portaria que vai facilitar toda esta questão de instalação, de análise, de desburocratização e de facilitação das pequenas produções. Ou seja, o Governo, sensível ao profundo crescimento burocrático de todo esse sistema dos jovens, dos pequenos produtores, criou um instrumento que vai em breve publicar, facilita bastante a vida aos pequenos produtores, mantendo sempre uma questão, que é a questão da segurança alimentar. Não podemos questionar hoje em dia os nossos sistemas de segurança alimentar, porque questionar os nossos sistemas de segurança alimentar hoje é questionar todo o nível produtivo a nível de Portugal, a nível da Europa e comprometer também as nossas exportações. Temos que ter confiança nos nossos sistemas, temos que ter confiança naquilo que o Governo está a fazer e temos que perceber que, de alguma forma, estas orientações do que aproximamos de facilitação e de agilização de mecanismos são formas mais próximas de competitividade das nossas explorações e dos nossos produtores. Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de vir à feira aqui do queijo da Serra da Estrela, também não poderia deixar de transmitir esta boa notícia de que, de facto, vamos agilizar, e foi feito também muito em conjunto com a Sra. Diretora Regional, vamos agilizar e vamos facilitar aos pequenos produtores uma forma mais fácil de sobreviver, no sentido da sua modernização e no sentido também da sua competitividade. Se há momento em que nos esquecemos de uma palavra que regularmente nos é dita, é este momento. Aqui não se ouve crise, aqui houve sempre vida, vontade de crescer, vontade de inovar, vontade de produzir mais, vontade de produzir com mais qualidade. Veja-me, Sr. Presidente, como um parceiro nessa vontade e com certeza que terei sempre à disposição de, conjuntamente com os produtores, agilizar, facilitar, inovar e produzirmos algo mais em favor do mundo rural que, como disse, tem mostrado um verdadeiro crescimento em Portugal. Muito obrigado.